Fim de tarde com o maestro Júlio Medalha. De segunda a sexta, sempre às 5 da tarde. Aqui, na Cultura FM. Cinema Falado, dicas e comentários sobre o mundo do cinema com Luciano Ramos. De segunda a sexta, às 10:30 da manhã. Conexão Europa. A música pelo mundo em gravações exclusivas da EBU, União Europeia de Rádio e TV. Conexão Europa, de segunda a sexta, às 8 da noite. Cada show é uma prova. É quando eu mostro tudo que eu aprendi e como eu aproveitei as oportunidades no meu caminho. E para que tudo dê certo, se preparar é muito importante. Checar os instrumentos, passar o som, conhecer o palco. Você que vai fazer o Enem dias 8 e 9 de novembro tem que se preparar também. Conheça o local da prova com antecedência, não esqueça os documentos, seja pontual e lembre-se, a caneta tem que ser preta e transparente. O Brasil quer ver você mandando bem no Enem. Mais dicas em caminhodeoportunidades.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Peças contemporâneas em diálogo com repertórios de épocas e culturas. Interlúdio. Hoje, 11 da noite, pela Cultura FM. Pianíssimo. Um programa de Gilberto Tinetti. Solos, conjuntos, séries. Repertório para piano, de segunda a sexta, às 2 da tarde, com reapresentação às 2 da manhã. Pianíssimo, aqui na Cultura FM. 1 hora. Rádio Cultura FM, 103,3. Exclusivamente o melhor. Cultura FM apresenta Seleção do Ouvinte. Apresentação, Alfredo Alves. Olá, no Seleção do Ouvinte de hoje, uma peça escolhida por Antônio Carlos Tosi. Gustav Mahler, Sinfonia número 4 em Sol Maior. Frederica von Stade, mezzo-soprano. E Orquestra Filarmônica de Viena, regida por Cláudio Abbado. Thank you. De Gustav Mahler, ouvimos a Sinfonia número 4 em Sol Maior. A mezzo-soprano Friederike von Stade foi acompanhada pela Filarmônica de Viena, regida por Cláudio Abado. Seleção do ouvinte tem gravação e montagem de Anderson Sonsini e apoio de produção de Sara Caravieri. Para fazer seu pedido, entre em contato com a central de relacionamento pelo telefone 2182-3222 ou pelo site culturafm.com.br. Até o próximo programa. Cultura FM apresentou Seleção do Ouvinte. Apresentação, Alfredo Alves.